Eu já cantei uma música que eu mesmo fiz que se chama Diga Ah. Oxa, agora eu me lembro. É, eu também. Diga Ah, diga Ah, diga Ah que já passa. Diga Ah, diga Ah, diga Ah que já passa. Ah!